para agosto. Quando eu tenho fé que o sonho vai romper várias nações, mas o rosto que eu procuro, cadê? O rosto que eu procuro é lindo, meigo e singelo. Um rosto tão perfeito que sempre está belo. Uns dizem que o viram, outros dizem que está aqui. Aceno, grito, choro, olha pra mim. Sinto seu perfume, sua presença, o seu toque. Outro dia alguém me disse que quem o vê morre. Mais que nada, eu quero te conhecer. Um homem me ensinou que o primeiro passo é me arrepender. Pago o preço necessário para ver a face. Deixo meu tudo para vê-lo de verdade. Se a maldade me impede de te ver, me arrependo, meu senhor, pois quero te conhecer. Senhor, pois quero te conhecer. Não.